um tema bem presente, pensar o futuro na era da net, embora neste momento é precisamente o contrário, é necessário pensar o presente. Não estou seguro, ou seja, não há presente sem passado e não há futuro sem presente, portanto pensar o presente é pensar o futuro, entendemos o futuro e o presente passa por analisarmos o passado. Aquilo que vamos, ou que eu vou propor refletir às pessoas hoje aqui comigo um pouco, é exatamente como é que as tecnologias da informação podem ajudar o homem a entender o mundo à sua volta de uma maneira diferente. E é evidente que o presente é muito importante, estamos a viver situações críticas para a nossa sociedade. Como sabe, eu vivo em Bruxelas há muitos anos, portanto, Bruxelas foi atacado recentemente por um ato vil, terrorista, e sem piedade e sem justificação. E também é curioso ver como é que as tecnologias de informação podem ajudar, digamos, a que nós entendamos o mundo de maneira diferente e até que substituamos os métodos tradicionais, por exemplo, de procura de terroristas, utilizando a pegada digital que eles deixam atrás, como foi o caso em Paris, através do traçamento dos telemóveis, das comunicações entre eles. É um mundo novo, é um mundo complicado, com perigos, com coisas positivas, e cabe-nos a nós encontrar as coisas positivas e deixar as coisas negativas de lado, como sempre foi durante a civilização. Começa o medo e o pânico a estar no fim da navalha? Eu recuso uma visão catastrófica da nossa sociedade, sou sempre positivo, positivo por natureza, e penso, portanto, que a sociedade vai encontrar as formas mais adequadas para reencontrar os caminhos do progresso, do bem-estar, para que os valores que são tão queridos à nossa Europa sejam mais importantes que os valores que são destrutivos da nossa sociedade. A internet tem espaço para a inovação? A internet está um bebê, está a começar, afeta a nossa vida positivamente de uma maneira incrível, mas muito longe daquilo que vai afetar nos próximos anos. O desenvolvimento das tecnologias de informação é exponencial, nos próximos 2 anos desenvolveremos novas tecnologias em maior quantidade que nos últimos 10 e nos seguintes anos continuaremos a desenvolver exponencialmente, e os conceitos que existem à nossa volta hoje vão cair por terra e vão ser substituídos por novos conceitos. É um mundo virtual em que nós vivemos e que descobrimos a cada passo, para além daquilo que os nossos olhos podem aperceber. Há todo um conjunto de outras coisas que nos permitem estar num sítio e estar noutro. Eu vivo em Bruxelas, falo todos os dias com as minhas filhas, conheço a política nacional, entendo-me tudo o que se passa quase no momento exato, e portanto tenho esta dualidade e esta capacidade, enquanto homem, estar num sítio, perceber o que se passa noutro sítio e a perceber-me da humanidade e do mundo, como ele gira, de uma forma muito mais rica e muito mais interessante para nós todos. Sendo proveniente de um país pequeno, num mundo tão, tão grande, o facto de ser português e estar neste projeto é só um motivo de orgulho. O orgulho é a primeira palavra que lhe ocorre. Não, talvez não, porque eu acho que não há países pequenos, os países são da dimensão da criatividade e da competência das pessoas. Portanto, os países não se medem pelos passos físicos, medem-se pela nossa capacidade de inventar o futuro, e aí Portugal é igual a todos os outros países do mundo. Vamos ter um futuro risonho como país? Eu penso que como país, e mais preocupado neste momento como sociedade, como espaço comum em que vivemos, como esta Europa em que vivemos, temos que ter um espaço risonho, porque é a nossa responsabilidade para as gerações futuras. E a Europa? Vai ter futuro? A Europa tem seguramente um futuro. A Europa é um espaço de valores, por vezes são questionados por questões circunstanciais, mas eu creio que os nossos dirigentes políticos têm a consciência, quando digo políticos, digo aqui dirigentes filosóficos, pensadores, todas as pessoas que se comprometem com este entendimento mais lato da sociedade, têm uma obrigação, que é em cada momento descobrir o que é que a Europa deve ser. E eu estou confiante que nós todos, coletivamente, encontraremos os caminhos que permitem consolidar esta Europa à volta dos valores da democracia, dos valores fundamentais para a vida, daqueles que estão constituídos em tantas cartas como os direitos dos homens, e é aí que nós vamos encontrar o nosso espaço de crescimento.